Começa agora aqui na Antena Web Livros com Tom. A seguir, não deixe de ouvir mais uma edição de Quarto Andamento. Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a arrancar a edição número 251. Hoje não temos dois convidados, ainda que representem, de certa forma, muitos mais. António, apresenta a nossa emissão desta semana. Esta semana, e é sempre, pelo menos, uma das características de Livros com Rumo, também dar voz às associações, àquilo que é, aquelas entidades que acabam por ser, pela sua atividade, emblemáticas num espaço, num sítio, neste caso na cidade de Braga. A equipa Espiral, de facto, representa aquilo que de bom tem o associativismo cultural, a animação sociocultural, todas aquelas intervenções que pressupõem também um trabalho de recuperação de um património que pode ter a tendência, se não é este tipo de entidades, a recuperá-los e a fazer reviver, acabam por se esbater no tempo e perder-se da memória coletiva. E é, de facto, uma conversa com Nuno Silva e Miguel Carneiro, dois dos responsáveis maiores desta Associação Juvenil de Braga, que já irá comemorar este ano, nem mais a propósito, 22 anos de existência. Um trabalho a todos os títulos louvável, um trabalho que recomendamos vivamente àqueles que, nas suas deambulações por esta cidade e nas proximidades, percebam que esta equipa Espiral, de facto, quando apresenta um trabalho de alta qualidade, uma intervenção sociocultural como deve ser feita. A todos os títulos fica aqui, de facto, a homenagem da equipa de Livros com Rumo a este trabalho. Por outro lado, também não queríamos deixar de esquecer, e este programa é todo ele dedicado à memória do poeta Rui Costa, recentemente falecido, um poeta com uma obra ainda relativamente escassa, mas tudo indicava que, de facto, iria ser uma das vozes mais importantes da poesia do século XXI português. Boa noite e melhores leituras. A Equipa Espiral é uma associação humanitária, cultural e recreativa sem fins lucrativos. Fundada em 1989, na freguesia da Sé, em Braga, conta atualmente com mais de 300 associados. Com uma forte aposta na formação a nível cultural, social e intelectual, a Equipa Espiral acredita que é possível fazer algo de palpável pela cultura popular e pela sociedade em geral. Para tal, desenvolvem a sua atividade em várias áreas: música popular, teatro, Zé Pereiras, gigantones e cabeçudos, danças e cantares e desfiles de reis. São apenas algumas das atividades que têm desenvolvido ao longo dos anos. Obrigado por terem aceito o convite de Livros com Rumo. Este projeto, quando se iniciou, em julho de 1989, presumo que provavelmente os dois estarão, não sei se são desde o núcleo fundador ou desde o início, mas pelo menos o testemunho que vos foi transmitido, qual era objetivamente aquela dinâmica, ou pelo menos a vivência que a equipa Espiral, pelo menos, pretendia ter e acabou por ter, de facto, na cidade de Braga e no concelho, ao fim e ao resto, que acaba por extravasar para as fronteiras, para a Espanha, para a França e até, julgo eu, a Macau. Ora, nenhum de nós está na associação desde o início, estamos há cerca de 20 anos que estamos na associação, a associação já tinha 2 anos e pouco. Mas aquilo que nos foi transmitido, e aliás, e que nós tentamos aprender e manter, portanto, era o grande objetivo da associação era na manutenção de algumas tradições populares, no gosto pela cultura portuguesa, portuguesa e não só, mas essencialmente cultura portuguesa, e em termos sociais, a integração de vários dos associados e da comunidade de uma forma geral. Esse, no, em traços gerais, é um bocado essa A ideia nossa, inicial ideia. De atingir as camadas mais novas. Mais novas. Você, a equipa Espiral, pronto, para aqueles que irão agora tomar conhecimento pela primeira vez, em termos mais alargados, num público mais alargado, daquilo que é, de facto, a intervenção da equipa Espiral, tem-se consciência, pelo menos eu, como espectador, mais ou menos, voluntário ou involuntário destas questões, daquilo que passa pela rua, quando eu ando pelas ruas da cidade de Braga, a ideia que se fica é, a equipa Espiral fica numa das zonas, provavelmente, nos subúrbios da cidade de Braga. No início, a sensação, e isto estou aqui a fazer o papel, se quiser, do cidadão anónimo. Automaticamente, há aquele lugar comum que é uma associação cultural que visa ter uma intervenção em termos de recuperação cultural em bairros ou em famílias ou em comportamentos mais ou menos problemáticos, ou não são desviantes, mas naquele sentido que são jovens desgarrados e, eventualmente, agregá-los aqui e dar um sentido humanista, cultural, social, de todo o tipo. É esta a ideia ou, de facto, a equipa Espiral é muito mais do que isto? Porque é, de facto, muito mais do que isto. É realmente muito mais do que isso. Temos essa ambição em termos sociais, da integração das várias classes sociais, das várias faixas etárias também, mas a associação é muito mais do que isso. E muitas das vezes, se calhar, indo um bocadinho de encontro àquilo que também estava a dizer, a ideia que passa muitas vezes deste tipo de associações é que os jovens estão ocupados. Estando ali ocupados, já estão, pelo menos, sossegados. Sossegados, exatamente, estão voltando para comportamentos desviantes. Ou de risco, se quiser. Ou de risco. A associação, isso é um pouco redutor para este tipo de associações, ou seja, o que nós tentamos fazer é um pouco mais do que isso. Não só mantê-los ocupados, mas, acima de tudo, mostrar-lhes que é possível viver em grupo, que é possível darmos todos bem, criar amizades, com regras, que é uma questão bastante importante, porque tentamos sempre que os jovens percebam que existem regras para se cumprir. E que só com regras é que é possível vivermos todos juntos, se bem que a associação é um espaço de liberdade, é um espaço de criação. E democracia, provavelmente, penso eu, não é? O mais próximo que conseguimos da democracia, portanto, é um espaço democrático, somos uma associação completamente apartidária e todos somos iguais enquanto associados, portanto, é um pouco esse a nossa forma de estar. E dando sempre a possibilidade aos nossos jovens, em termos de formação, de se constituírem homens mais... Já lá iremos essa parte da formação, mas pegando um pouco nisto, que, e agora até direciono aqui um pouco a conversa para o Miguel, essa questão da intervenção cívica, naquele sentido de tornar as pessoas mais conscientes como atores participantes numa dinâmica que é a vida da cidade, a vida democrática, ao fim e ao resto. Esse, vamos lá, esse patamar ou esse degrau na vida das pessoas, também nos preocupa, tem consciência que isso que é fundamental, claro, que é nuclear até quase à própria existência de uma associação cultural, da equipa Espiral. É, sem dúvida, e voltando um bocadinho atrás, aquilo que tinha dito, de trabalharmos com alguns grupos que estão supostamente excluídos, ou quase excluídos, a nossa ação também entra aí no sentido de que os misturamos a todos. Não há exclusão, não há diferenças. Ou morares aqui, ou tens estes hábitos. Podemos todos ter os mesmos hábitos, indo em contra uma forma mais democrática e agir civilmente na sociedade. É essa a nossa também intenção. Ao misturá-los, eles perceberem que podemos todos trabalhar em conjunto. E esse pressuposto continua a existir nessa tónica, porque ao fim e ao resto também é uma característica fundamental, quase que norteia os princípios do associativismo, percebem que esse lado não está compartimentado, ou seja, independentemente da vossa vontade, os membros, os jovens que fazem parte e os menos jovens que fazem parte da equipa Espiral, eles assumem isso, têm consciência de facto que isso é um valor tão importante como, por exemplo, ser gaiteiro ou tocar na banda, fazer parte do grupo dos Zé Espreiros. Para eles é uma realidade dialética que eles conseguem fazer a gestão de uma maneira, de um modo, se quisermos, consciente. Ou passa um bocadinho ao lado, desde que, pegando aqui até nas palavras do Nuno, e o Miguel pode continuar a desenvolver o tema, independentemente dessas questões que vocês propõem, a ordem, a disciplina, as regras que são para se cumprir, independentemente disso tudo, vocês percebem que essa dupla articulação é possível e eles interiorizam isso como um vetor fundamental para se pertencer à Espiral, no caso? Penso que sim. Logo no início podem entender, não é? Mas depois, aqueles que crescem mais aqui dentro, eles vão ficando, vão crescendo e vão aprendendo e assimilando essa questão. Não é? É tão importante ser gaiteiro, tocar bem, como agir de uma forma normal na sociedade, de uma forma democrática e ter uma vida ativa, civil, social. Vocês percebem, porque também se entende quase que por aquilo que também se vai percebendo, não é? Que se quisermos a boa imagem, ou a imagem, aquilo que é, vamos lá, a imagem de marca da Espiral, foi-se distendendo de uma forma normal, quase, de quem está de uma forma séria nestas questões, não é? Pelo Conselho, nomeadamente, vocês têm jovens de várias realidades, a realidade rural e a realidade urbana. Como é que esse processo, também essa gestão é feita por vocês cá, independentemente daquele voluntarismo que existe, a boa vontade que existe de receber todos, pelo menos aqueles que terão maior apetência para desempenhos depois técnico ou musicais, mas por um lado a resposta que a equipa Espiral como organização percebe-se que tem aqui um edifício como deve ser, como é que vocês conseguem como direção dar resposta, por exemplo, a essas solicitações? Queres falar tudo essa parte? Pode ser. Nós tentamos dar a resposta da melhor forma, se bem que todos os nossos associados já perceberam e agem dessa forma, não é preciso dizermos de nada, portanto, a associação está aberta a toda a gente. Ou por outra, sem estar a interromper o raciocínio, dá-nos a sensação de que os jovens que os batem à porta, aqueles que querem pertencer a este grupo, já pelo menos escutaram, sabem ao que vêm, ao fim e ao resto, em termos muito prosaicos, é um pouco isto, já sabem a que porta vão bater. Sim. Portanto, não há surpresa depois, uma ou outra, provavelmente, não sei. Sempre, não é? Sim. A grande maioria já sabe ao que vem. Há outros que vão aparecendo, sabem que existe uma associação, os bons e o Grupo Zé Pereiras é a nossa grande porta de entrada da associação. É a vossa imagem de marca, ao fim e ao resto, exato, em termos públicos, é aquilo que está quase... É a imagem mais forte. Mais forte. Se bem que estamos vindo agora a desenvolver algumas iniciativas e alguns projetos, também para mostrar que a associação tem muitas outras facetas, mas realmente o Zé Pereiras é a nossa grande porta de entrada. E a faixa etária dos 10, 12 até os 14 anos é o grupo de jovens que tem entrado mais na associação. Se bem que temos pessoas de 30, 40, 50 anos que também vão entrando e ficam por cá. Portanto, em relação a isso, temos sempre portas abertas a toda a comunidade. Dos 8 aos 80, portanto, independentemente se uma população mais rural ou menos rural. Portanto, neste momento abrangemos a totalidade do concelho. Portanto... Mas vocês não são ingênuos a este ponto de não acreditar que estas coisas têm muito tempo, têm 20 anos no mínimo. Sim, sim. Portanto, e quer queiram, quer não, perdão, passa sempre para a opinião pública uma imagem, aquilo que dizemos, aquilo que vocês são, ao fim e ao resto, portanto, não é impunemente que as pessoas aparecem cá, os pais nos confiam os filhos, por exemplo. Portanto, há, se quisermos, uma certa, no bom sentido, respeitabilidade, ou pelo menos um trabalho árduo, que era aqui que eu queria chegar, feito exatamente pela Espiral. É este exatamente o princípio, o cimento que está na fundação da Espiral, na fundação, quer dizer, é aquela imagem que sustenta um pouco este projeto. Sim, eu penso que sim, essa imagem, a imagem que nós pensamos sobre é, sem dúvida, essa. Nós não damos só essa educação musical, nem só essa educação artística, nem cultural. Damos, por acréscimo, vamos dando outra educação, não é? Fazemos crescer em todos os aspectos. É aquela educação não formal, aquilo que não queria. Precisamente. Eu não queria colocar o rótulo, queria que fossem vocês a. É a questão da educação não formal e a questão da responsabilidade. Exatamente, porque há vários processos que são transversais à sociedade, portanto, não. E todos temos a consciência de que quando estamos ou a representar, não só, mas essencialmente quando estamos a representar a associação, a responsabilidade é maior. Portanto, e os pais, eu falo nos pais porque uma grande parte da nossa população associativa são jovens, os pais confiam bastante em nós, porque sempre nos pautámos por esta responsabilidade e por este incutir de valores maiores aos miúdos, a nós próprios também, claro, também nós também já crescemos aqui, portanto, exatamente. Portanto, e essa responsabilidade e essa forma de agir sempre dentro das daquilo que nós consideramos mais correto, mas que em termos gerais é mais correto, que faz com que as pessoas confiem em nós. Mas, por exemplo, a gestão de conflitos, numa pequena comunidade como esta, como todas as comunidades, há conflitos, há sempre interesses, há perspectivas, há formas de entendimento. Como é que, por exemplo, esse tipo de jogos ou esse tipo de sensibilidades são mais ou menos, vamos lá, colocadas ao diálogo, ao entendimento de perceber se essa manifestação de acordo ou desacordo, normalmente parte sempre deste pressuposto, tem alguma consistência? Como é que vocês, como responsáveis, ao fim e ao resto, fazem a gestão destas sensibilidades? Porque, não sei, não estamos aqui, eu não tenho a ideia, terão 200 elementos? Associados, 350. 350, como é que vocês, por exemplo, a gestão deste número, que é um número considerável, é feito, por exemplo, num espaço como este, numa comunidade, ao fim e ao resto, cultural e associativa, como é que isso é feito, por exemplo, Nuno? Eu acho que uma das bases é a frontalidade, não é? A gente avalia, senta-se e se há conflitos, eles têm que se enfrentar. Mesmo entre eles são enfrentados por eles, mesmo com a nossa ajuda. Nós levamos aqueles que sejam enfrentados e que sejam superados. Que sejam superados bem, a maioria das vezes, bem. Uma das coisas, e voltamos um pouco atrás, aquela questão da educação não formal ou a educação informal, né, que são uma fronteira assim um bocadinho ténue destas realidades, vocês, como responsáveis deste projeto Espiral, têm consciência que isso que é talvez tão importante como aquela educação que é dada, por exemplo, no espaço da escola, um espaço dogmático, fechado, um espaço quase standardizado, que formata os indivíduos, é aqui neste sítio, por exemplo, que vocês... A vossa sensibilidade ou a percepção das coisas faz-vos entender que provavelmente estes miúdos gostariam, ou este tipo de processo educacional também é tão importante quanto o outro. Acham da vossa experiência que na balança os pratos deveriam estar mais equilibrados, ou pensam que por outro lado, é esta a linha A, a linha B, por exemplo, é importante para manter a estabilidade emocional destes jovens, por exemplo, este processo de educação não formal e informal que vocês aqui desenvolvem? Eu acho que os dois, tanto a B como a A, são os dois válidos, e acho que é tão válido esta educação não formal que damos relativamente à escola. No nosso caso, acho que é importante porque é muito interativa, as coisas passam-se e agem ali. Eles estão a interagir com as atitudes que tomam, com aquilo que aprendem. É muito mais interativo, nesse ponto de vista, do que numa escola, que tem um horário para aprender aquilo. Vocês também têm horários aqui. Temos horários, mas imagina, na escola tem um horário, vai aprender matemática, no outro horário vai aprender história, e desliga-se umas coisas das outras, vão aprendendo segmentado. Neste caso, eles aprendem interagindo. Mas são aprendizagens complementares. Sempre nessa óptica. E, aliás, é uma das situações que nós, volta e meia, falamos muito com os nossos associados, da importância que este tipo de presença nestas associações tem. E mesmo nós próprios temos exemplo disso, que no nosso trabalho nos ajuda bastante. A experiência que temos vindo a ter ao longo dos anos na associação e neste mundo associativo ajuda bastante, e alguns dos pais têm-nos dito que os miúdos ficam diferentes porque ganham mais autoconfiança, porque se desenrascam melhor, porque percebem melhor, têm maior autonomia, ou têm muito mais autonomia, portanto, relacionam-se muito melhor com os outros. Porque alguns dos miúdos que vêm cá, por vezes até pela mão dos pais, precisamente porque têm alguma dificuldade em termos de relacionamento social, e que nós não temos receita nenhuma. Nós somos assim. Não tem a poção mágica para. Não temos. Temos a nossa forma de ser, e contamos com um grupo muito. Que acreditam que é genuína e que é vossa, não é? Exatamente. Estão a fazer as coisas de uma forma consciente. Por isso é que também não nos é assim. Não nos é difícil. Não é aquele voluntarismo aleatório de para ali. Não. Há uma sistematização e há uma. É a nossa forma de agir. Por isso é que também não nos é muito difícil falar sobre ela, mas também é-nos um pouco difícil dizer como é que é feita. Porque ela é natural e é orgânica, portanto, vai-nos saindo. É feita por um grupo fantástico de associados, e é a sorte que a associação tem, é ter um grupo coeso de associados. Eu há pouco falava em 350 associados, uhum. são 350 associados, uhum. mas depois temos um grupo muito grande de pessoas à nossa volta, de cerca de 650 pessoas que participam uhum. em algumas das nossas uhum. atividades, não participam sempre, pois. Participam esporadicamente por temas, uhum. umas pessoas que gostam mais de alguma coisa, outras coisas, esporadicamente. Depende um pouco também das propostas temáticas uhum. que vocês também acabam por oferecer. Para nós, ou para muita gente que ouça, pode não ter valor nenhum. Mas aquilo que é implicado, para o que é implicado, não é fácil tocar aqui. A gente a seguir disto, a gente caminha e vamos para o caminho adiante e influir. Pegando um pouco nesta linha, ou na sequência desta linha, uma das também dos teios fundamentais da equipa Espiral é a questão da formação. Ou seja, quando é que vocês conseguiram perceber, ou pelo menos tiveram a certeza, porque estas certezas nunca ninguém as tem sobre o que quer que seja, não é? Mas a certeza que, de facto, era fundamental para a equipa Espiral começar a abrir em leque de determinado tipo de propostas, neste caso no âmbito formativo, que vão desde as intervenções na natureza, cultural de toda a ordem e de todo tipo. Presumo eu que melhor do que eu, se calhar, estarão interessados os ouvintes em conhecer e vocês para explicar quando, o como e o porquê surge esta vontade de começar também a criar um outro, se quisermos, um outro departamento que depois se desdobra em vários subdepartamentos. A vontade já existe há muitos anos. Na altura não tínhamos possibilidades em termos físicos de dar formação, de receber formação. Daí que quando nos mudámos para este novo edifício, portanto quando construímos a nossa sede, fizemos já a pensar na questão... Como o saiu do pelo, passa a expressão, ou com várias... Tivemos alguns apoios, mas a grande maioria... O grosso da despesa foi... Portanto, ao construí-la já tínhamos essa ambição de proporcionarmos formação aos nossos associados e não só, portanto estamos abertos a toda a comunidade, mas construindo a sede permitiu-nos realmente abranger áreas mais diversas e em termos de formação temos já um calendário razoável em termos de formação de áreas. Sim, que vão desde, por exemplo, a humanitária, segundo eu penso, ou sobre a natureza, que depois se desobram em uma criação. Tem um grupo também dentro da equipa Espiral que tem essa, faz o grupo Natura, tem a ver com como é que chegaram a esse, por exemplo, a esse ponto, a essa situação de criar um grupo que surge, ou é o grupo dinamizador dessa área formativa sobre a natureza e a intervenção, ou seja lá de que tipo for, ou surge depois da formação implementada aqui na equipa Espiral. Expliquem-lhe um pouco, por exemplo, este caso. Neste sentido, ela penso que tornou-se mais forte depois das questões ambientais, mais das questões ambientais, das reciclagens e viu-se necessidade de... Uma questão educacional quase da própria necessidade social. E depois viu-se uma necessidade dos nossos associados também conhecerem um bocado mais da natureza, não é? Então acho que aí tornou-se mais forte a parte do Clube Natura. E como é que funciona em termos concretos esse Clube Natura? É exatamente a norma, vamos lá, o normal funcionamento? Esse exemplo. Este é realmente é um bom exemplo da nossa forma de funcionar, ou seja, este Clube Natura surgiu precisamente daquilo que o Miguel estava a falar e essencialmente do gosto que meia dúzia de associados têm pelo contacto com a natureza, em que decidiram apresentar à direção a criação deste departamento. E as coisas aqui funcionam um bocado assim, é um espaço de liberdade, de criação, daquilo que eu sozinho não consigo fazer, mas que tinha gosto e que me junto a outros e juntos conseguimos... Claro. Daí que surgiu este grupo que faz caminhadas, que faz retiros na natureza, que vai fazer N de atividades ao ar livre e que dá também alguma formação em termos ambientais. Porque vocês, por exemplo, têm costura, têm teatro, se calhar, têm teatro mesmo, por exemplo. Como é que isso é? Tem um auditório dentro da ou um espaço multimédia que depois é o nosso desdobrado. Teatro não é um teatro convencional. Sim, o teatro. Como é essa questão, por exemplo, o teatro dentro da... No caso, não é um teatro convencional. Começou por ser, tivemos alturas em que fizemos peças de palco, mas também devido às condições físicas e espaços para apresentar, achamos que não era por aí que o teatro ia evoluir. Então decidimos e optamos, e oportunidades foram surgindo, de fazer um teatro mais de recriação histórica. É o caso atual que nós fazemos mais é sobre recriações históricas, em que é um teatro de rua, e no caso temos a Braga Romana, que é um... Sim, já lá iremos, é essa parte. Mas esse teatro, portanto, tem exatamente essa vertente. Tem essa vertente, de fazer históricas e animações de rua. Uma das coisas que me chamou muita atenção, que eu fiquei sem perceber, confesso-vos, nada, é aquilo que a articulação entre a equipa Espiral e penso eu, o projeto Homem e a Falperra, os domingos à tarde, eu não consegui assim perceber muito bem como é que é feita essa vossa participação, essa intervenção, de que maneira e modo, explicando assim mais em concreto o projeto Homem, para quem não está, se quiserem esclarecer, eu pelo menos acho que estou suficientemente, mas podem esclarecer, e de que maneira é que a equipa Espiral entra aí aos domingos à tarde, nomeadamente, que foi assim uma coisa um tanto quanto esdrúxula, assim, um pouco anormal para um normal funcionamento burguês de um fim de semana, de uma sociedade de tipo classe média. Claro. Como é que vocês encaixam isso aí? Como é que é feita essa vossa gestão dessa situação em concreto? Esta é uma situação, é o resultado também da nossa forma de estar com outras instituições. Nós temos diversas parcerias com várias associações, com entidades. O Projeto Homem é uma das entidades com as quais nós temos parceria. Uma parceria de colaboração, ou seja, em termos do nosso regime de voluntariado, que fazemos as animações. Uhum. Ao domingo à tarde, portanto, o Projeto Homem é um centro de reabilitação em termos de toxicodependência. E, portanto, o domingo é um dos dias, dos fins de semana, que, para os jovens que ficam no retiro na Falperra. Portanto, tentámos fazer essa parte, essa animação desse domingo, fomos lá algumas vezes já. A animação também das festas de Natal, uhum, que eu sei, portanto, é um pouco neste âmbito de colaboração. Temos depois também... Sim, que depois também damos apoio teatral nas preparações dele. Exatamente. Exatamente. Eu disse naquele sentido burguês porque, pronto, as pessoas ao domingo à tarde não têm grande predisposição para fazer o que quer que seja, não é? Quer dizer, as pessoas acomodam-se, têm as suas rotinas, pelo amor de Deus, quer dizer, peçam-me tudo menos ao domingo à tarde para fazer uma coisa decente, portanto... É um pouco, vamos lá, o vosso lado mais solidário perante questões que são questões promessas, a forma de trabalhar da associação é um bocado essa, é estimular os jovens, os associados, para deixarem de lado uma vida mais sedentária. Falámos do domingo, para as pessoas já com alguma idade, mas um sábado de manhã, um domingo de manhã é terrível levantar os jovens. Exatamente. Mas nós conseguimos e eles vêm até mais cedo, quando nós chegamos aqui para abrir a associação, eles já cá estão. Precisamente incutindo gosto pelas coisas, temos vindo a conseguir, todos trabalhamos na base do voluntariado e, portanto, terá que ser sempre fora de horas, ou à noite ou ao fim de semana. Aquela questão que também me chamou muita atenção, pronto, como é que vocês trabalham, por exemplo, os sons do mundo? É assim muito, foi muito badalada durante um certo momento, dentro até da própria crítica musical, e até neste espaço que é a Rádio Universitária do Minho, a World Music. É esse lado que a equipa Espiral tenta trabalhar, este projeto trabalha, ou é a vossa sensibilidade perante sensibilidades musicais, determinado tipo de registros musicais culturalmente muito marcados, africanos, por exemplo, ou brasileiros? Vocês também têm, penso eu, a capoeira, ou pelo menos esse lado também faz parte dentro. Como é que vocês articulam, sendo diferente, para aqueles que, pelo menos, têm sensibilidade e apetência musical, percebem que, por exemplo, as vossas intervenções musicais a nível, por exemplo, do José Pereira, já são um pouco na fronteira, exatamente, desse world music? Não é aquele José Pereira convencional, mas é, de facto, algo, portanto, como é que é isto, por exemplo, explicável a quem está a tomar... Vou pegar na parte dos José Pereiras. Os nossos José Pereiras têm uma... Nós tentámos dar uma abordagem um bocadinho mais jovem, precisamente... para conseguirmos captar os jovens, ou seja, se mantivéssemos estáticos em termos de Zé Espreiras, não é uma coisa que atraia facilmente os jovens. O que tentámos fazer foi manter uma base tradicional, dentro da chula e do malhão, mas com uma roupagem mais jovem, de forma a atraí-los. E também chegou uma altura que eles próprios passaram a compor algumas das peças que tocamos. E, portanto, e eles vão levando um bocadinho para aquilo que mais gostam, portanto, com um ritmo já mais jovem, e nós naturalmente que consideramos isso e faz todo sentido. Os Sons do Mundo vêm no seguimento dos Zé Pereiras, ou seja, essa vontade era tão grande de pôr coisas diferentes, fugir ao tradicional português, fugir, como quem diz, portanto, fazer diferente. Libertar-se um pouco daqueles partilhos que é quase toda a gente reage. Primeiro, atenta e depois distrai completamente. Mantendo sempre essa consciência de que o que é nosso, o que é português, é para manter e saber fazê-lo bem, surgiu a necessidade, por parte desse grupo de pessoas, de explorar outras situações, outros ritmos, sempre na base da percussão. Portanto, os Sons do Mundo é Sons do Mundo de percussão, portanto... E aí tentámos passar uma componente cultural que não passa só por tocar um instrumento, passa por perceber como se vive naqueles países de uma forma muito genérica, mas em termos de sonoridades, o que é mais normal, o porquê das coisas, o porquê daqueles instrumentos. Portanto, é toda esta componente cultural que está à volta deste espetáculo. Antes de chegar até à capital europeia da juventude, será o penúltimo tópico, vocês também são participantes mais que empenhados numa causa que há uns anos a esta parte também anima a cidade de Braga, que é a Braga Romana. Portanto, esse projeto, vocês também fazem parte, penso eu, do Conselho Municipal da Juventude, portanto, também estão lá integrados. Como é que vocês receberam isso? Vocês também participavam, penso eu, se calhar até antes da Braga Romana, num acampamento no Largo do Paço, a pressupor um pouco essa ideia já que iria depois desaguar nessa questão da Braga Romana. Como é que vocês acabaram por ser arregimentados e a vossa vontade de transformar um pouco do que é a Braga Romana, a não ser, se calhar para o leigo, tirando um caso ou outro pontual, que é um momento e um tempo de comes e bebes, e de calor e divertimento. Vocês pretendem até transformar, no bom sentido, claro, essa imagem de marca que Braga, por exemplo, neste momento já possui, que é a Braga Romana. Voltando um bocadinho atrás, nós começámos até a participar na Braga Romana na altura da angariação de fundos para aqui para a sede, porque estávamos com, tínhamos que ter fundos, e então decidimos propor, no caso, à organização, de montar lá uma taberna ao estilo romano, para então poder ganhar... No caso era a autarquia, ou não era a autarquia? Era a autarquia, porque já era a divisão da cultura, da Câmara Municipal. E então fizemos essa proposta. E no primeiro ano, penso eu, até foi basicamente o ponto forte que nós participamos, foi na taberna. Uhum. Uma animação ou outra. Uhum. Depois daquilo foi surgindo, nós temos no caso eu também, que sou licenciado em História e Filosofia, e temos uma equipa do pessoal da área, né, que nos dá um apoio mais científico. Então nós decidimos evoluir e apresentar novas propostas à Braga Romana para poder construir. No caso, neste, foi o acampamento militar, que era uma... qualquer cidade romana teria uma força militar, e era uma falha que nós achámos que não existia na Braga Romana. Então nós decidimos arrecadar mangas e pôr o acampamento militar a funcionar. E de ano para ano vimos melhorando o acampamento militar. É, nesse ponto, não é só, nós não queremos só que seja realmente uns dias de comes e bebes. A nossa intenção é também uma parte pedagógica, as pessoas saberem, antes de mais, o que era Braga Augusta, e depois explicar o que era um acampamento militar. Então, neste último ano, o nosso acampamento militar cresceu mais um pouco e tivemos visitas guiadas. As pessoas marcavam e tinham visitas guiadas em que se explicava tudo. Percebi. Acabei de perceber também que, de facto, era isso que estava acontecendo lá no Largo do Paço. No Largo do Paço, exatamente. Em que tentámos recriar ao máximo uma castra urbana, já que estamos numa cidade, e o mais aproximado, porque o espaço não seria aquele, mas é o mais aproximado. Possível. E essa é a nossa intenção. Mas vocês avançam muito mais que pretendem, talvez, que o próprio bracarense participe também, também investindo rigor. Pensam que esse projeto terá pernas para andar, ou é o vosso voluntarismo, a vossa grande boa vontade que vê esta cidade toda empenhada nesse projeto, que é capaz, esse projeto é capaz de ter pernas para andar em si como projeto, mas pensam que os bracarenses estarão empenhados a tal ponto, ou pelo menos irão considerar a vossa sugestão? Eu acredito, mais que não seja pela insistência. Sim, estas coisas, claro. Mas que tem-se vindo a notar, de anos brancos, de ano branco, que as pessoas têm vindo a participar. Isto vai também um pouco no âmbito de algumas experiências que temos tido, noutras feiras e noutras representações romanas, que temos visto que realmente as pessoas aderem, e há bons exemplos, no caso, por exemplo, de Lugo, em que a população está completamente toda vestida à época, portanto, e dá um ambiente diferente à feira. Portanto, e é um pouco isso que nós tentámos, dentro das nossas possibilidades, transpor para Braga. Eu penso que, mais que não seja, com certeza, a gente vai lá chegar. Acredito que vai lá chegar. Sim, e nós já participamos com um grupo bastante grande de pessoas. A grande maioria não são associados, portanto, é daquelas 650 pessoas que eu falava, que costumam colaborar connosco, que já ganharam gosto, já ganharam o bichinho da representação romana. Portanto, é um pouco assim que vamos tentando... E já agora, pronto, como é que será a participação da equipa Espiral deste projeto da Capital Europeia da Juventude? Estiveram, quando foi no dia 14 passado, na abertura, irão ter provavelmente mais momentos de participação ao longo deste ano, não é? Como é evidente. Sentem que são um participante, porque é uma associação jovem, fundamentalmente formada por gente jovem, com ideias arejadas, dentro da cabeça, que depois também projetam no seu agir cotidiano. Pensam que este projeto se enquadra bem, serão bem recebidos, não será um projeto a juntar ao grande número, porque estas coisas à portuguesa é, quanto mais tiver, dá a sensação que se faz muito bem, quando provavelmente não é. Vocês sentem-se como atores a tempo inteiro, irão participar corajosamente, como esta cidade também parece, de facto, que é uma cidade de gente jovem, e este projeto, mais do que nenhum outro, também merece, de facto, essa vossa participação e atuação, e mostrar, de facto, que vocês estão cá, dentro da cidade, como seiva ativa e viva. É um pouco esta ideia que vocês pretendem? Ou assumiram desde o início que irá ser assim? Aliás, nós desde o início... Nós fazemos... Ou têm receio com o mediatismo e aquela coisa que é o marketing, acaba por fazer os focos da atenção para figuras mais mediáticas, e aquilo que é genuíno, que irá ficar sempre na cidade, pode ficar um pouco na penumbra. Não é crítica nenhuma, quer dizer, eu estou-me a colocar no papel de, se quiserem, de desconfiado da companhia. A nossa colaboração com a Capital Europeia da Juventude começou desde o início, ou seja, desde a fase da candidatura que a Comissão apresentou. Portanto, e desde aí temos vindo a colaborar e a participar ativamente. E a nossa ideia, e penso que é mesmo a ideia da SESB, pelo menos por aquilo que estamos vindo a falar, é precisamente que aconteça um pouco o oposto daquilo que dizia há pouco, ou seja, que as coisas que realmente são de Braga, claro, feitas pelos jovens de Braga, que ganhem grande notoriedade. Eu digo isto no bom sentido, que Braga faz gala de ser uma cidade jovem, a cidade mais jovem da Europa. E com muitas associações. E, portanto, tem tantas associações, é exatamente claro. Este momento, e vocês acham que, pelo menos aquilo que eu penso, entre outros... É uma grande oportunidade para a juventude bracarense mostrar aquilo que faz. Não merecem ser figurantes, mas já atores do corpo inteiro e direito inteiro. Quer dizer, é a impressão que eu tenho, pelo menos. Mas, e, portanto, é esse o objetivo que, pelo menos, vocês pretendem marcar lá com a vossa participação na capital europeia. Sim, sim, até temos no programa oficial, já a parte de recorrendo àquilo que estávamos a falar há pouco, um dos tópicos do programa oficial, que é o Braga Reforma Augustus, nós somos uma das associações com uma componente forte. No caso, até vamos dar alguma formação, vamos dar workshops aqui na associação. Duas delas são sobre a vestimenta, explicar. A primeira fase vai ser para explicar às professoras das escolas do concelho como é que eles vestiam, né, e o porquê, e poder dar hipótese a que eles também façam alguma coisa. E outra será dirigida, dessa de vestimenta, para todos os comerciantes que participam ou que queiram participar da Braga Comana, para estarem interessados a rigor de uma forma mais fácil. Depois vamos dar também um outro, mas sobre a alimentação, para que a restauração também saiba, tenha algum controle, quais os alimentos pode meter ou não meter, ter um bocado mais de cuidado e dar asas à imaginação, mas de uma forma mais romana. Mais romana. Depois também vamos ter a parte das danças, uma formação sobre danças romanas, em que vão ser selecionadas cinco escolas, que cada uma participará com 20 alunos, e será dada uma formação a partir desde março-abril. A partir de abril, será dada uma formação nessas escolas, por formadores novos aqui da associação, e depois, no final, irão apresentar as danças na Braga Romana. E assim terminamos mais uma edição de Livros com Rumo. O programa número 251 está já muito perto do final. Hoje tivemos como convidados dois dos responsáveis da equipa Espiral. Nós despedimos-nos com a promessa de regresso na próxima semana, neste mesmo horário. Tenha uma boa noite.